Oi, bom dia, boa noite, né? Ponto de terra, pista no zero. 05, tá ligado, ingresso, decolagem, pista no zero, vento 030 graus com 05 nós. Ali. Olha, eu tenho extensão para o movimento Mike, extensão para 3.500 pés, para evitar a formação. Autorizado. Autorizado, 3.500 pés, movimento Mike. Dois, bom dia, senhor, identificação. Desse é o nível de voo 050, vigilância, chegada à maré, vou ir na proa de Itapi. Decolo 07, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 865, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, gol no 865, passa 1900 pés. 865, bom dia, contato radar, subo 360, saída PUC. Direto 360 na PUC, no 86, saída Arbor, radial 2. 59, se possível, vá direto Arbor ou Elefa. Elefa, depois de tanta confusão para dar saída, você pode voar direto Elefa. Então, direto Elefa, noite nesse. .304, bom dia, sem identificação. Desça a 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste de altímetro no 0 no 2. Exato. Cumprindo o perfil da saída no 865. Gente. Autorizado chegada a bom, fidência a 4 mil pés, 5217. Azul 4234, chame Recife, 126, décima 8, 5, bom voo. Igualmente, bom voo, comandante. Meia 3, 1, 2, desça 2, mil pés na proa de duna, ajuste de altímetro no 012, autorizado, final VLS X-Ray, reporte estabilizado. Microdot, bom dia, chame táxi. Mike Romeu, contato radar mantendo 4 mil pés, 65 milhas nordeste de Salvador, confirme sua intenção de pouso na pista no 017. O vento 020 graus, meia dúzia de nós. Ok, ciente. Então mantenha a proa da posição pelo para se adequar à chegada Bonf. Após pelo, proa de dona, intercepta o curso do localizador. Mantenha 4 mil pés. Oscar Mike Romeu, ajuste de altímetro no 012. 35217, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, se redução para 2009 indicada. 2 mil pés, ajuste no 2009, o 5217 está autorizado em LSX aí para a pista no 0. Autorizado em LSX para 0, 35217. Parada, esguardado 39. Livre ingresso, decolagem, sem parada, pista no 0, 20, 050 graus, com 8 nós, 1012 altímetro. Complete a aproximação com a torre em 118.9. Bom pouso, senhorita. Recife, 126.0. Bom dia, bom voo. Está muito baixa a transmissão, 632, equipamento está na final, aguardando pista livre, altímetro 612. Ok, acionar 6312, ajustado 1-0-1-2, estabilizado LSX-Ray da 1-0, aguardando pista livre. Agora sim, melhorou, Clareza 5, aguarde, autorização 6312, se o vento apenas para cheque 050 graus com 09 nós. Ok, ciência do vento, aguardando autorização de pouso. Fazendo 2, tem livre pouso, pista no 0, vento 050 graus com 09 nós, 1012 altímetro. Oceaner 6312, autorizado pouso, pistão no 0, gente da Espanha. Dilba 039, decolou 20, chame controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. Autorizado, localizador, 35217. 5217, complete, chame a torre em 11895, bom pouso. 8, então, bom voo. 208, bom domingo, azul 4039. Aumenta. Salvador, bom dia, 35217. Bom dia, 352, 17, 1012, altímetro no 0, no 2, aguardando pista livre. Aguardando, 35217. 39. 3304, desça 2 mil pés, livre da restrição em pelo, ajuste no 0 no 2, autorizado sinal e LSX para a pista no 0. Pés, informar estabilizado na X610, obrigado. Papa Tango, Victor Alfa Alfa. Serviço radar encerrado, 7 milhas para a posição coral, chame controle de Leão, 120.1 no bom voo. Ingresso e mantenha a posição na pista no 7, aguardando a autorização, mais tempo da outra. 2, achando no solo e 2-1 na direita na Fox, solo 2-1, decimal 1, bom dia. Livre à direita na Fox, 2-1, decimal 1, solo, achando 3-1-2, bom dia. 5217 tem livre pouso, pista no zero, o vento 050 graus com 10 nós, com 10 nós. Sente livre pouso, 5217. November Yankee Mike. Quantos estimados, por gentileza? Apenas o de pouso, por favor. Mais 2 horas e 30, copiado, grato. Reveriante Mike, da presente frequência está livre para a coordenação própria no setor. Mantenha escuta do Centro Recife, serviço de informação de voo e alerta, frequências 12545, 12685. Nível da colagem da 17, vento 040 graus com 8 nós. No solo 23, à direita, solo 121, decimal 1, bom dia. Direita 21, bom dia, trip 5217. Estabilizou, TAM 3304. 3304, torre 11895, bom pouso. 1195, boa. Torre, boa. 3304, estabilizado, X-ray, campeão. Dieta 3304, altímetro no 012, reporte Simbra com trem checado. Simbra com trem checado, gente, obrigado. Ó. Acelera para BioPES, direto Manati 100, direto P3, Mike Delta. Oi, direto P3, 1000 pés, quando possível ser estimado de pouso, reporte livrando CTR, Mike Delta. Reporte livrando CTR, Mike Delta. Pouso da 304, pista no 0, vento 050 graus, com 09 nós, 1012 altímetros. Livre pouso, pista no 0, 3304. Azul 4039, chame Recife, frequência 125, décima 1, bom dia, bom voo. Azul 4039, confere 1251. Afirmo. Obrigado, bom dia, tchau. 04, solo de 28, direito em 29, correção 121, 1, solo, bom dia. T04, chame solo 21, decimal 1, bom dia. 121, bom dia. Lima tem cabeceira 10, gol 1887. Tem cabeceira 1087. Sabe que Luiz, que tem livre táxi, você pode estar no ingresso 917. Prossiga. Tem nível de decolagem da 10, o vento 050 graus com 08 nós. Boa noite, 87. Sete decolos 31, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, vou na 887, bom dia. Eu vou na 887, decola. 7, contato no radar, plano nível 370, saída PUC. Saída PUC 370, vou na 887. 145, copiado, bom voo, até o regresso, Mike FDL. Ingresso, você pode primeiro para a decolagem, não, não, 7, bravo que Luiz. Luiz, está livre de decolagem, dono 7, vento 040 graus com 07 nós. Bom dia, acione a identificação dessa 4 mil pés, foi na proa da posição pelo ajuste de altímetro no 0 no 2. Então 3732, acione a identificação dessa nível 050 de lá, chegada maré. Três sete, três dois, vou na proa de Itape. Oscar mais de Romeu. Vou na proa de Tuna, reporte para a descida. Luiz, que decola os 36, controle 120, decimal 8, tamo voo. Luiz, que mantém as condições visuais 1 mil pés. Corredor a chá, reporte vertical do farol da barra. Voo no 887, chame Recife, 126, décima 85, bom dia. Oscar Mike Romeu, desça 2 mil pés, ajuste 10 no 2. Costa 3732, desce a 3 mil pés, ajuste no 012, livre da restrição intacta. Indicado no momento, 3732. 2209. De redução, está seguindo Sierra Kilo 76, um helicóptero que vai realizar o ILS. Oscar Mike, você quanto para interceptar o curso localizador por meios próprios ou deseja uma vetoração? É, interceptará por meios. Sim, estou autorizado a final de ILS X-Ray, reporte estabilizado no curso localizador. Está livre ingresso e decolagem da pista no zero. O vento variável com 0,5 nós. Está autorizado ingresso e decolagem da pista no zero, 3179. S32, desce a 2 mil pés, autorizado final da ILS X-Ray, reduz a 209, reporte estabilizado. S3732. Tá, 3732, desce a 2 mil pés, autorizado final da ILS X-Ray, reduz a 1809. Retina para 180, 2 mil pés, 3732. Decolas 44, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia, 3179. Salvador, bom dia, 3179, 1500 pés, subida da El. 3179, contato radar, subo 340, saída dela. 340 da El, 3179. Mike Romeu, estabilizado, localize já iniciando a descida do Mike Romeu. Complete a aproximação, chama a torre 118, decimal 95, bom voo. 7895 graus. O 3732 reduz a 1709, autorizado ali, assim, reporte estabilizado. Motor estabilizado, restringido, 3732. Chama a 6 reduz a indicada 2009, 209. 6300, 6301, 6301, Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Oscar Mike Romeu. Romeu Oscar, Michael Romeu, bom dia, altímetro no 0 no 2, intenção na pouso na 1 no 0. Negativo, é, vai reverter na MDA, pra pouso na 1 no 7, ótimo, mas não, tá no final da MDA. Sete voltas iniciando, estarei prosseguindo no 7, porta na final do no 7. O Oscar Michael Romeu, com o trem checado, o altímetro 612. Portará na final o trem baixado checado, 612, Oscar Michael Romeu. Pra fluir, frequência livre, vamos voltar ao regresso. M3111, desce a 3 mil pés, livre da restrição em pelo, reduz a velocidade indicada a 1909. Descendo para 3 mil, livre da restrição em pelo, estou na M3111. Bom dia, 1160, sua identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada amarela. Autorizado, Itália. C32 complete, chame a torre em 11895, compor. 6311, desça a 2000, autorizado final do ILS, frequência posta estabilizada. Autorizado final do ILS, frequência posta estabilizada, minha torre. Salvador, Arthur 3732, estabilizado, vai estar gravado. Da 3732, repórter baixado e travado, bom dia, altímetro no 0 ou no 2? Bom dia, já estamos baixado e travado, com no 0 ou no 2? Como é que é o meu solo de 50, acessionário de frequência, bom dia. 3732, tem livre pouso, pistão no 0, vento 030 graus, com 08 nós. Livre pouso, pistão no 0, tá 373. Localizador, aqui na 631. Completo, chame a torre em 11895, bom pouco. 295, obrigado, bom dia. Voo no 1160, voa Duna, desce a 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, autorizado ILS, reposta estabilizada. 3179, chama Recife, frequência 125, décima 1 no bloco. Chama Recife 125, 3179, bom dia. É 3-2 no solo 5-2, à direita solo 1-2-1, decimal 1, bom dia. 1-2-1, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia. Sané 63-1-1, baixar o travado, LS da 1-0. Altimetria 1-1, altimetria 1-0, 1-2, vento 0,50 graus com 0,5 nós, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso 1-0, 63-1-1. Sané 3-1-1, solo 5-5, à direita, solo 2-1, decimal 1, bom dia. 2-1-1, com solo à direita, Sané 3-1-1. estabilizado na LS, gol 1160. 1160, complete a aproximação, chama a torre 1895, bom pouco. 1895 agora passou o gol 1160, graças a Deus. Salvador, bom dia, gol 1160, uma milha de externo, baixar travado. 1160, bom dia, altímetro no 012, sem livre pouso, pistão no 0, vento 030 graus com 08 nós. Livre pouso não no 0, gol 1160. Acho que o doutor apenas vai fazer um check. O senhor está observando à direita uma luz verde da posição da torre. É uma torre listrada com cores vermelhas e brancas. É, poderia confirmar a mensagem do 1160? Poderia verificar se está recebendo uma luz verde da torre. É uma pistola de sinalização, a gente está testando aqui, ver se tem eficiência. O senhor recebe a luz da torre, não? Por enquanto é negativo. Uma torre à direita é um shelter com listras vermelhas e brancas. Negativo, porém ainda com a luz ainda não visual. Muito grato, tem livre pouso gol 1160, grato. Livre pouso na 1160, gol 1160. Solo 01 à direita no Fox, chamo Solo 121, decimal 1, bom dia, grato.